notícia. A análise dos fatos através do jornalismo de credibilidade. Está entrando no ar, Cadeia Sem Censura. Rádio Notícia. Você que está sintonizado, está ligado aqui na FusãoFM.com. Muito boa tarde. Uma boa tarde especial a você que está em Curitiba, aqui no estado do Paraná, no Brasil e no mundo. A partir de agora, nós vamos fazer uma viagem juntos, eu e você, Ricardo Alexandre Mianes, e você, amigo internauta, pelo mundo da comunicação, pelo mundo da informação, pelo mundo da notícia. Este é o programa Cadeia Sem Censura, um programa feito para você, um programa feito com você. Uma boa tarde, mais uma vez, para você, amigo internauta. Programa Cadeia, deste 11 de dezembro do ano de 2008. Uma quinta-feira, está no ar. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Olha, no programa de hoje você vai ficar sabendo que o pai confessa ter matado o próprio filho por causa da pensão. É, isso aconteceu no estado de São Paulo, mais precisamente na região de Monte Alto, Ribeirão Preto. No programa de hoje ainda, professora morta com 5 tiros em Almirante Tamandaré. 9 alunos de uma escola que tem 20 alunos no total, é uma escola rural, no município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, aqui no estado do Paraná. 9 alunos, 9 crianças com idade entre 7 e 10 anos, presenciaram a professora ser assassinada com cerca de 4 tiros. Daqui a pouco também, pedreiro é vítima de emboscada no município de Piraquara, região metropolitana de Curitiba. Na Rodo Ferroviária de Curitiba, capital do estado do Paraná. Um local onde passam milhares de pessoas todos os dias, todas as semanas, todos os meses. E principalmente agora, final de ano, né? Muitas pessoas vão chegar a Curitiba através da Rodo Ferroviária. E muitas pessoas vão sair da cidade de Curitiba através da Rodo Ferroviária. É a segunda vez. Nós falávamos ontem, no programa de ontem, sobre esse assunto. Uma criança foi encontrada abandonada. Uma criança de 10 dias abandonada dentro de um dos banheiros da Rodo Ferroviária. Daqui a pouco eu trago mais detalhes, mais informações aqui para você. Acredite se quiser. O Homem-Aranha não existe somente nos gibis, nas televisões, nos cinemas. O Homem-Aranha existe também no interior do estado do Paraná. É isso mesmo. Na região de São João do Ivaí, a 100 quilômetros da cidade de Maringá, no noroeste do estado do Paraná, o Homem-Aranha assaltou o apartamento do prefeito da cidade, tomou tudo que tinha direito de uísque e, na fuga, acabou caindo do 3º andar do prédio do prefeito. Daqui a pouco eu vou contar essa história para vocês aqui no programa Cadeia Sem Censura, que hoje tem aí a ausência do titular do programa, Luiz Carlos Alborguete. Como ele disse ontem, né, hoje ele tirou o dia aí para resolver alguns problemas de família, algumas pendências referente ao âmbito familiar. E na segunda-feira, o Luiz Carlos Alborguete estará comigo novamente, aqui na FusãoFM.com, a sua rádio notícia através da internet, liberando espaço para você pelo nosso telefone 3039-4836. Você pode ligar para cá, pode dar a sua sugestão, fazer a sua reclamação, só não pode me xingar. Se me xingar, malandro, Pode ter certeza, um dia nós nos encontramos. E aí o jacaré vai abrir a boca legal, beleza? Brincadeiras à parte, uma boa tarde pra você e vamos às notícias. Pop Rock na web. FusãoFM.com. Mais uma vez, 4 horas e 6 minutos agora. É... duro quando você tem o cara na mesa de som que é xarope, né? O cara quando é xarope é complicado, bicho. É falta de remédio, né? Eu falo aqui, uma boa tarde pra você e vamos à notícia. Me entra uma vinheta, pop rock. Ah, vá pro quinto dos infernos, Pablo. Você quer me quebrar? Eu falo da notícia, ele... pop rock. Pop é depois do programa. E olha lá, ó, a partir de segunda-feira, não vai mais ter pop rock depois do programa. Não, nada. Não vai ter nada. Terminou o programa, a rádio sai do ar, acabou. Sabe? E antes do programa, a rádio fica fora do ar, acabou. Estamos com contenção de gastos. É, ué. Contenção de gastos. Você pensa que essa porra toda ligada aí é mesa de som, é telefone, é câmara de eco, é computador, é IPTU, como diz o Alborguete, filmadora, que o xarope tá me filmando. Uma boa tarde pra você, obrigado. Pessoal do YouTube, obrigado pela audiência de vocês aí na cadeia web, na Fusão FM, obrigado pelo carinho de vocês, tá bom? E também não enche muita paciência, não vou pra porrada também, tá? Não vem querer meter mala, dizer como é que tem que fazer o programa aqui, que aqui quem faz o programa é eu e o Dal, entendeu? E nós fazemos o programa do jeito que a gente quer fazer o programa também. É, isso, tira o microfone da minha frente. Boa tarde pra vocês, um beijo na alma de vocês. É, então é o seguinte, contenção de gastos a partir de segunda-feira, né? Se o povão aí quiser que a rádio fique no ar, depois do programa ou antes do programa, manda o merchandising pra nós aqui, manda a propaganda, tá bom? Manda a propaganda, nós vamos anunciar, mas tem que vir o cheque junto com o testemunhal. Com o texto que nós vamos ler aqui, já tem que vir o chequito junto, viu? E o mínimo aqui é trezentão. Se vier com menos de 300, não dá certo. É trezentão porque a gente tem que pagar a rádio, tem que pagar a luz, tem que pagar a água, tem que pagar telefone, né, bicho? Nada disso é de graça, bom se fosse, né? Então, a partir de segunda-feira, a rádio entra no ar às 3 horas e 50 minutos, que é quando nós vamos fazer o teste, e às 5 horas e 5 minutos, a rádio sai do ar novamente, tá bom? Então, a partir de segunda-feira... o Alborguete está conversando isso, nós estamos vendo aí se é melhor ou não, porque nós vamos ficar aquele negócio de gasto, sabe? É gasto daqui, gasto daí, não entra nada, bicho. Não entra nada, sabe? 3 meses aí, a T4M trabalhou com a gente. Agora danou-se, a T4M não vai mais trabalhar com a gente. Né? E o dinheiro vai vir da onde? Então a gente precisa de dinheiro. Eu quero falar para você no início do programa da T4M. O que é a T4M, gente? É uma empresa de treinamentos e consultorias em automação industrial e também de tradução de artigos manuais e técnicos. Toda empresa hoje que quer se expandir para o Mercosul, que quer se expandir para um outro estado, que quer se expandir para fora do país, ela precisa ter uma equipe especializada em consultorias e automação industrial e também em tradução de artigos manuais e técnicos. A T4M oferece isso à sua empresa com total credibilidade. Por isso, você pode manter um contato aí com a T4M através do e-mail t4m@uol.com.br. Aqui em Curitiba, t4m@uol.com.br ou ainda pelo telefone operadora 41 32 49 45 42, operadora 41 32 49 45 42, e em Santos, no estado de São Paulo, você tem aí o empresário Augusto Pereira e o tradutor Sérgio Pereira, que também prestam aí serviços de automação e consultoria industrial e tradução de artigos técnicos e manuais, tá bom? T4M, essa é do Cadeia Sem Censura. Vamos aqui a informação, a notícia. Acredite se quiser, gente. Onde chega a loucura de um pai? Um homem confessou ter matado o próprio filho por causa de uma pensão. O operador de máquinas, o Heraldo Querubino Marcondes, de 26 anos de idade. Deixa eu mandar um abraço, antes de mais nada, ao meu amigo Edson Costa, superintendente da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, aqui em Curitiba, no estado do Paraná, e o doutor Itiro Ashitami, que é o delegado-chefe daquela especializada em furtos e roubos de veículos. Doutor Itiro Ashitami. E os delegados operacionais, o doutor Artendak e também o doutor Eduardo Cabral, delegados daquela delegacia, e todos os policiais que compõem a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, né? A equipe A, a equipe B, a equipe C, a equipe D, a equipe E, enfim, todas as equipes, né, de policiais daquela delegacia especializada em Curitiba, no estado do Paraná. A Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, gente, ela tem à frente o comando aí das operações, o doutor Itiro Ashitami. Vai para 5 anos já que este delegado está à frente da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos. E durante esses 5 anos, o número de veículos roubados e furtados em Curitiba caiu sensivelmente. Tudo isso porque a delegacia faz questão de trabalhar com transparência. A delegacia faz questão de trabalhar com seriedade. Então eu quero mandar um abraço ao doutor Itiro Ashitami, ao doutor Eduardo Cabral, ao doutor Artendak e também ao superintendente Edson Costa, meu particular amigo, meu irmão de fé, meu irmão camarada, uma pessoa que é de dentro da minha casa, eu sou de dentro da casa dele, graças a Deus, e nós temos aí uma amizade que é muito mais do que amizade, de irmão. Eu sempre brinco lá na delegacia, inclusive o pessoal brinca comigo também na delegacia, dizendo que eu fui visitar o Papi, né? Veio visitar o Papi hoje, né? Dizendo que o Costa é meu pai. Bom se fosse, viu? Eu teria orgulho de ser filho de uma pessoa como o meu amigo, meu querido Costa. Um abraço a todos vocês aí na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e parabéns pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo aí. Eu espero que ninguém vá bulir com vocês nos próximos anos. Deus abençoe que vocês continuem nessa delegacia fazendo esse trabalho maravilhoso. Olha, o operador de máquinas, o Heraldo Querubino Marcondes, de 26 anos de idade, ele foi preso, gente, por matar o próprio filho, o Eduardo de Carvalho Marcondes, de apenas 2 aninhos e meio de idade. Ele matou o filho por asfixia mecânica, crime que aconteceu na última terça-feira, dia 9, na região de Monte Alto, em Ribeirão Preto, no interior do estado de São Paulo. O pai monstro, o pai vagabundo, o pai canalha, o pai ordinário, o Heraldo Querubino Marcondes, de 26 anos, levou o corpo da criança dentro de uma mochila, em uma moto, e tentou queimar o corpo em um matagal, cerca de 15 quilômetros de distância da rodovia que liga a cidade de Taiaçu a Ribeirão Preto. A confissão do pai monstro, do pai canalha, bandido, vagabundo, ocorreu no final da noite da última terça-feira mesmo, pois ele não conseguiu convencer parentes e também a polícia sobre o desaparecimento do pequeno garoto. O operador de máquinas justificou que cometeu o crime para não pagar a pensão alimentícia, já que ele era separado da mãe da criança. O vagabundo, o canalha, gente, o Heraldo Querubino Marcondes, de 26 anos de idade, ele não vai ter nenhum problema em pagar o crime. Até porque ele vai responder por homicídio doloso e ocultação de cadáver, que podem dar a ele de 12 a 30 anos de prisão. Só que nesses 12 ou 30 anos de prisão, ele vai comer, ele vai beber, ele vai ter tempo para planejar outros crimes. Eu acho, Ricardo Alexandre, cidadão, pagador de impostos, pai de dois filhos, um cara que tem uma vida lícita, Ricardo Alexandre, radialista, um comunicador já há 16, 17 anos, uma pessoa que escolheu ser radialista porque ama a profissão que tem. Eu penso o seguinte: um cara desse deveria ser levado a um paredão, uma câmara de gás, uma mesa onde ele pudesse ser colocado deitado para ser aplicada uma injeção muito forte que o tirasse a vida. Eu acredito que um cara como esse deveria ser executado. Nós tínhamos que ter no nosso país a pena de morte para esse tipo de crime. É um crime hediondo, gente. Onde é que pode conceber isso? Um pai, rapaz, tirar a vida do próprio filho por causa de uma porcaria de uma pensão, rapaz. Ele matou o filho para não pagar a pensão alimentícia. E vai ser condenado aí com uma pena de 12 a 30 anos de reclusão. Aí o advogado vai recorrer, luta daqui, luta dali. Ele fica 5, 6 preso, sai e vai pagar o resto em liberdade. O delegado de Monte Alto, o doutor Antônio Carlos Barros de Melo, boa tarde ao delegado Antônio Carlos Barros de Melo. Ele disse que o Marcondes chegou até a registrar um boletim de ocorrência na delegacia pelo desaparecimento do filho. E retornou à delegacia, depois de ter registrado esse boletim de ocorrência, com fotografias do menino e chorando. Lágrimas escorriam do rosto do Heraldo Querubino Marcondes, de 26 anos, esse vagabundo, esse canalha, esse assassino. E ele dizia à autoridade policial: encontrem o meu filho. Ele só tem 2 anos e meio de idade, doutor. Deve estar com fome, com frio, deve estar passando necessidades. Encontrem o meu filho. Eu quero o meu filho comigo. Essas eram as palavras que dizia o bandido, o vagabundo, o covarde, o canalha, na delegacia, quando ele foi registrar a queixa. Só que tem um detalhe: a atitude dele não convenceu a família e também não convenceu a autoridade policial, que chamou o Heraldo Querubino Marcondes para uma conversa mais apertada, e durante essa conversa ele acabou confessando ter matado o próprio filho de 2 anos e meio. Aí você vai dizer o quê, né? Hã? Olha, gente, eu sou a favor da pena de morte para crimes hediondos. Eu sou a favor. Sabe, eu acho que o cara que pratica um crime, o cara que mata uma criança, como é o caso desse bandido aqui, eu acho que ele não merece viver. Essa que é a grande verdade. Ninguém é obrigado a pensar junto comigo. Ninguém é obrigado a ter as mesmas convicções que eu. Ninguém é obrigado a aceitar aquilo que eu digo. Essa é a minha opinião. É claro que a família dele não vai querer que nada de ruim aconteça a ele. A mãe, o pai, né? Respeito a família. Respeito o pai e a mãe dele. Mas ele é vagabundo, é assassino, é inescrupuloso e deveria morrer 10 vezes pior do que morreu essa criança. Tenho dito. Deixa eu mandar um abraço aqui às pessoas que estão nos acompanhando. O Alexandre aqui no bairro do Boa Vista, em Curitiba, no Paraná. O Vicente em Monte Castelo, na região de Santa Catarina. O André de Divinópolis, Minas Gerais. Alô, Divinópolis, Minas Gerais. Alô, André. Boa tarde para você e para a família. O Eric, ele está em Brasília, a chamada Brazilian Beatles, como diz o Alborguete. O Alberto está em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Alô, Paulo. O Paulo está em Londres, é isso? Londres é Inglaterra, não é Inglaterra, filho? É Inglaterra, né? Alô, Paulo. Na Inglaterra, em Londres. Ah, que beleza, hein? Todo o pessoal, os brasileiros que estão em Londres tentando ganhar um dinheirinho, apesar aí da recessão econômica. Já ouviu falar, não? Hã? Essa recessão econômica diz que veio agora. Mas eu já sinto ela faz uns 15 anos, bicho. Desde que eu comecei a trabalhar em rádio é que eu sinto essa tal da recessão econômica. E tem gente que diz, né? Ó, o Ricardo trabalha lá na rádio, deve ganhar milhões, né? Tem gente que fala, ó, o Ricardo trabalha lá com o Alborguete, que foi ex-deputado no Paraná. Ah, ganha milhões. Coitado do Ricardo e do Alborguete, rapaz. Estão fritando merda pensando que é torresmo. É, filho. É fácil não, viu? Esses dias falaram, vamos comer um cachorro quente? Eu e o Alborguete derramamos um balde de água quente em cima do cachorro, pensando que era aquele jeito que fazia cachorro quente. Vina? Que é isso, viu? Então, numa situação crítica. Não, é brincadeira, Deus que me perdoe. Não é assim também, não. Não, Deus que... Não leve em consideração o que eu falei agora. Não, é brincadeira, não é assim, não. Não, também não tamo... Não tá... Não tá ruim. Mas também não tá bom. Quem tem um Honda Civic não tá mal. 99, mas é meu. Graças a Deus. Não tá ruim, sabe, bicho? Mas também não tá bom. É. Eu e o Alborguete, a gente olha um pra cara do outro assim. Não tá ruim. Mas também não tá bom. Sabe? Não, 15, 20 mil também não precisa tanto. Que ganhasse uns 10 já tava de bom tamanho. Um abraço pro Leandro. Ele é de Santana, São Paulo. Alô, Leandro, um abraço pra você. O Robson está em Itu, São Paulo. É Robson! Que diz que em Itu tudo é grande, né? Até o nome. O Fabiano, no bairro do Juvevê, aqui em Curitiba. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pablo, pro Davis, Rafael, o Snake, o Kleber, o Fezão, o Felipe Bechel, a Letícia, o Véio, o Bruno Melo, Rafael, o Guilhermo, Vitor, Rodolfo, Mônica, Vinícius, Lucas, o Serginho, alô Serginho, tudo bueno? Aí em Santos, São Paulo. E isso porque o Serginho ouve o programa todo dia. Ele não ouviu o Dal falando ontem que hoje ia resolver problemas de família. Ele não ouviu eu dizer a porcaria do início do programa que o Dal ia resolver problema de família. Né, Serginho? E você ouve o programa todo dia. Abraço pro seu Augusto. Um abraço pro seu Augusto, pai do Serginho, nosso particular amigo também. O Sidonal. Obrigado, Sidonal, pela audiência. O Tadeu. Ô, Tadeu, tudo bom? É Tadeu com dois L, viu? Ah, Tadeu importante. E o Murilo e o Peterson também, ouvindo o Cadeia Sem Censura. Uma boa tarde pra vocês, obrigado pela audiência de todos aí, viu? Estão dando pau nós aí, não? Hã? Fala aqui, Pablo, pelo amor de Deus. Você pega a porcaria do microfone e fala aí. Tem um pessoal participando aqui, tem o Guilhermo de São Paulo. Tem aqui o Thomas. Conhece o Thomas ou não? O Thomas Turbando. Tá. Thomas Turbando. Aqui. E o Serginho, que queremos o Dal, diz ele. O Serginho? O Serginho tá falando. Eu já vou dizer pra você, Serginho, o que você vai fazer com o Dal, tá bom? Se não tiver bom o programa, desliga o computador, vem. E tem aqui, viu? Também. Nossa senhora, bicho, olha lá. Eu com uma fome do satanás. O cara vem com um sanduíche. O cara me aparece com um sanduíche. Vem aqui, quero ver o que tem no sanduíche. Vem aqui. Tem, o que tem no sanduíche aí? O que tem na porra do sanduíche? Queijo, presunto, cara. queijo e presunto no sanduíche, isso aí é o quê? Coca-Cola. Que beleza, e eu aqui apresentando o programa com fome, porque a minha mulher levantou com a pá virada hoje, não fez comida em casa. É do satanás, viu, mas... Ô, Ricardo, tem aqui também o Kleber participando lá da Bahia, baiano. Kleber. Kleber, na Bahia. Ô, Kleber, você sabe que é uma das minhas vontades... Eu vou mandar um abraço só pra Paula. Enquanto eu não entendesse essa outra parte aqui, ó. Ele tá querendo tirar com a nossa cara aqui. Eu não vou mandar. É Paula... Paula o quê aqui, Pablo? É Paula Tejando. Ah... vai ficar latejando, viu, engraçadinho? Qual que é o nome desse engraçadinho? William. William é irmão do Pablo. E ele atende todos os dias, das 19 às 24 horas, às 0 horas. Ali na Praça Zacarias. É garoto de programa, é viado, é o que você imaginar. Hã? Cobra 100zão a partilha. Não, qual que é o telefone dele? Não puxou o irmão. Qual que é o telefone dele? Não, vai falar o telefone dele. O telefone dele no ar. Vai falar? No ar. Quer bancar o engraçadinho? Pois agora ele vai ver o que, que é. Olha, a gente derrubar o barraco. Dá aqui o telefone dele. 9090 ali. Dá aqui o telefone. Cadê aqui? É 99. Ah, saiu aqui. Saiu? Pera aí. Aqui. O telefone do garoto de programa, da bichona da Praça Zacarias. É 9970... 6352. Zero prestador é 41. 9970-6352. É zero operadora 41. 9970-6352. Ele atende também o estado de São Paulo, Santa Catarina. Não puxou, fazer, irmão. Não puxou. Você irmão. Quer fazer um programa com um garoto de programa? Liga nesse número aí, viu? É, vem mexer comigo aqui. Comigo não tem dessa, não, cara. Eu falo mesmo, tem esse negócio comigo não. É 4 horas e 26 minutos. Quem mais tá aí? O Serginho falou assim, ó, tudo ótimo, agora estou em São Bernardo do Campo, no escritório. Na verdade, eu ouvi isso. Mas eu sou pendelho mesmo, diz ele. Só tem gente. É, hoje ele me ligou, bi. Esse Serginho também é uma figura, né? Ele deve deixar o pai dele completamente enlouquecido. Ele não para, rapaz. É São Bernardo, é São José, é Curitiba, sabe? Ele faz o pai dele levar ele para todo quanto é lugar. E ele me ligou hoje dizendo o seguinte: ó, Ricardo, eu tô em São Bernardo agora e eu vou buscar lá o brasão da família Mianes e tal. Ele falou do brasão do Paraná, que ele queria o brasão do Paraná. Pra que isso? É, pra entregar pra você e tal, aquela coisa lá. Daí eu conversei com o seu Augusto Pereira, que é uma pessoa fora do normal, é uma inteligência incrível e uma cultura também muito incrível. O doutor o seu, que doutor, rapaz? O seu Augusto Pereira, que é o pai do Serginho Pereira, tá bom? Então um abraço pra vocês aí, obrigado e cuidado nessas estradas aí, que diz que vai cair chuva, vai cair o mundo aí no estado de São Paulo. Estão ligando pro William? Informação que eu tenho. Estão ligando pro William? O programa é R$100, viu? O povo colocou no Orkut aqui, 9970-6352. Isso! É esse o número da bichona, viu? Mexe comigo, viu? Mexe comigo, que eu derrubo todas as planchas. Nós vamos rodar e já na sequência, olha aqui, ó, que barbaridade. A professora Silvia Reginda Silva, 42 anos de idade. Ela é professora de uma escola municipal, uma escola rural, no município de Almirante Tamandaré, em região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. Gente, olha aqui, ó, o que eu vou dizer para vocês. A professora Silvia Reginda Silva, de 42 anos, ela estava ministrando uma aula para crianças de 7 a 10 anos de idade, quando um louco entrou dentro da escola e matou a professora com 4 tiros. As crianças de 7 a 10 anos de idade presenciaram o crime. Eu vou a um breve giro intervalo comercial. Oh, e já já nós vamos falar desse assunto com vocês. Fala, Leonardo. Deixa eu interromper o programa. É. Quero agradecer em nome do garoto de programa. Já recebeu mais de 20 ligações. Já tem programa. A cenzão cada uma? Já tem programa até o dia 31 de dezembro. Já está fechado o ano. A cenzão cada uma? É, eu acho bom você... Você tem que pegar a sua eu parte. Eu quero a minha parte do merchandising e da propaganda que eu fiz. Não para de ligar. Porque aí você nunca deu tanta bunda na tua vida como você vai dar hoje. Entendeu? Mas o cara fez o pedido de outra bunda, não foi a minha, não. Não, é da tua, é da tua, que é garoto de programa. Ele negociou a tua também, disse que a tua é mais cara. Não, a minha não, Leonardo. A minha não, só se é a tua. Ele falou que geralmente você cobra R$5. Corta o microfone. Falaram, viu? Falaram que queriam a globeleza dele. Corta o microfone. Corta o microfone, porra. Tô mandando cortar o microfone. Corta o microfone. Vamos rodar. Vamos rodar e a gente volta já já. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com. A sua alternativa pop rock. Eu fui um grande empresário, tive sucesso, tive... Minha empresa chegou a faturar... por ano. Nessa época, a gente contava com... funcionários e... filiais. Mas isso foi há muito tempo. Bem antes de eu começar a usar drogas. O uso de drogas consome as empresas. Para criar um programa de prevenção, acesse nosso site www.contradrogas.org.br. Associação Parceria Contra Drogas. A GVT é a operadora da escolha feliz. Feliz porque o atendimento próprio resolve, não deixa esperando. Feliz porque os preços são baixos, não chateiam. Porque a banda larga de até 20 mega não deixa ansioso. É fácil conhecer um cliente GVT. Ele nunca toma chá de camomila, não usa erva de São João, nunca ouviu falar em cava-cava. Só a GVT tem 1 mega por R$ 49,90. Ligue 103,25 e mude para a GVT, a escolha feliz. De Ridley Scott, mesmo diretor de O Gangster e Gladiador. Prepare-se, não confie em ninguém. Engane a todos. Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Rede de Mentiras. Em exibição nos cinemas. Classificação 16 anos. FusãoFM.com. Ele não acredita na dor e andará pelo Vale da Morte em busca de vingança. Mark Wahlberg em Max Payne. Hoje nos cinemas. Verifica a classificação indicativa. A sua alternativa pop rock. FusãoFM.com. Estamos apresentando Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Olha para você que está aí sintonizado, está ligadinho através do seu computador, através do seu notebook, aqui na FusãoFM.com. São 4 horas mais 35 minutinhos, 4h35, na capital do estado do Paraná, no Paraná, no Brasil. É o tal do horário brasileiro de verão. E aqui, ó, o pau tá comendo, rapaz, tá chovendo em Curitiba. E é o horário brasileiro de verão, nós temos que aguentar, né, fazer o quê? Deixa eu falar antes da professora. Primeiro eu vou dar a matéria da professora. Depois eu quero fazer um comentário aqui. Uma pessoa me falava isso hoje. E você sabe que, analisando bem, é verdade o que eu vou comentar. Primeiro vamos à matéria. Olha aqui, ó. A professora Silvia Regina da Silva, de 42 anos de idade, foi morta a tiros no pátio da Escola Municipal Antônio Prado, localizada na colônia Antônio Prado, no município de Almirante Tamandaré, região metropolitana de Curitiba, aqui no Paraná. O crime, gente, aconteceu hoje, às 11 horas da manhã. De acordo com informações de testemunhas, dois homens chegaram à escola numa moto. Um deles desceu do veículo e entrou na escola tranquilamente. O laudo da polícia científica apontou que o corpo da professora teve 9 perfurações de bala e nenhuma cápsula foi encontrada no local, o que indica que mais de uma pessoa atirou na vítima e que os tiros teriam saído de revólveres. As testemunhas no local apontam que os disparos foram dados na frente de crianças da quarta série com idade entre 7 e 10 anos de idade. Turma da professora Silvia, todas entre 7 e 10 anos de idade. Após o crime, a diretora da escola e os vizinhos avisaram os pais dos alunos que retiraram as crianças do local. As aulas, então, foram suspensas a partir daquele horário. A professora Silvia trabalhava na escola desde o início do ano. Inicialmente, dava aulas de arte e de educação física. Durante o ano, ela acabou assumindo uma turma de quarta série. Segundo a filha mais velha da professora, ela havia se separado do marido já há questão de 3 anos, mas há apenas um mês saiu da casa dele após comprar uma casa onde morava com a filha mais velha de 21 anos de idade e as outras filhas de 17 e 4 anos de idade. De acordo com o superintendente Marcos Furtado, da Delegacia da Polícia Civil do município de Tamandaré, ainda é cedo para falar sobre suspeitos, mas foi cogitada a possibilidade do ex-marido da professora Silvia estar envolvido no crime, pois ele não aceitava a separação, segundo a filha do casal de 21 anos de idade. Inclusive, há informação de que ele esteve no local do crime, andava de um lado para o outro enquanto eram feitos os levantamentos policiais, mas não disse uma palavra e saiu rapidamente também do local. Uma atitude muito suspeita. Agora, que covardia, hein, gente? Que covardia sem tamanho matar uma mulher de 42 anos de idade, uma educadora, uma professora, na frente de 9 crianças com idade entre 7 e 10 anos. Porra! Aí pega um bandido desse, pega um canalha, um ordinário. Eu gostaria que ele estivesse ouvindo agora o programa na internet. Você é ordinário, você é canalha, você é covarde, cara. Você não é homem. Matar uma mulher com 9 tiros, cara, todos na cabeça, na frente de crianças. Uma professora que estava educando, que estava preparando crianças para o futuro. Você é covarde, cara. Você não é homem. Seu bandidinho de meia tigela. Agora eu vou dizer, agora que vem o comentário que eu ia falar. Depois que criaram uma tal de lei de Maria da Penha, o que tem morrido de mulher nesse Brasil, vá pro quinto dos infernos. Eu conversava hoje com uma pessoa e ela me falava: Ricardo, analise. Analise. Antes da lei Maria da Penha, não se matava tanta mulher. Porque a mulher, ela não abria a boca para falar muita besteira pro marido, não. A mulher não tinha muitas ideias de separar, de ir para bailão, sabe? Aí veio a tal da lei da Maria da Penha, que ampara a mulher. Aí a mulher não pode mais apanhar, é? Não que antigamente se podia bater na mulher, longe disso. Longe disso. Mas aí a mulherada começou a ficar faceira. Chega dentro de casa, olha pro marido, e daí, ó, uns e outros. E daí o que, mulher? E daí, ô barrigudo? Ô pança de verme? Você vai trabalhar ou não vai? Hã? Já tô cansada já, cara. E lá na rua tem muito mais bonito que você. Aí o cara ouve aquilo, larga-lhe o cacete na mulher. Aí a mulher corre na delegacia, registra a queixa, o cara é preso. O cara fica nervoso lá dentro, sai e mata a mulher. Aconteceu um crime ontem no interior do estado do Paraná. O homem tava, o casamento já meio pendengueado, deu uns pés do ouvido na mulher, e foi parar na cadeia por causa da lei da Maria da Penha. Ficou preso lá uma semana. Aí, pagou fiança, respondeu em liberdade. O que, que ele fez? Foi lá, chegou na mulher e falou: ô mulher, vamos fazer o seguinte, pra ficar bom pra mim e pra você, vamos parar com essas asneiras aí e vamos voltar e tá tudo certo. A mulher olhou e falou pra ele: não, não vou voltar não. Melhor do que você eu encontro na pracinha ali da cidade. Mas não deu neném, o cara deu 3 tiros. Pam, bim, bim, bim, bim. Matou a mulher. Por quê? Porque a mulher se achou no direito, porque ela tem uma lei que defende ela, de peitar o cara, bicho. De ir pra cima, falar besteira. Eu não tô dizendo aqui, longe de mim, longe do Ricardo Alexandre, dizer que não tinha que existir, que mulher tem que apanhar, não. De forma alguma. Eu tenho a minha esposa e sabe, gente, eu respeito a minha mulher. Sabe, eu acho que um homem que bate na mulher, ele tem que pensar 40 vezes. Se bem que tem mulher também que enche o saco. Tem mulher também que, sabe? Você fala A, ela fala B. Você fala C, ela fala D. Você diz que não, ela teima que sim. Você fala que compensado é feito de madeira, não, é feito de concreto. É dura. Tem mulher que é bicho do satanás. Mas mesmo assim, o homem, cara, ele tem o triplo da força da mulher. O triplo da força de uma mulher. Então não bate, cara. Não mata. Não dá mais, não dá. Cada um vai para um lado. A mulher pega as trouxas e vai pro sul, o homem pega as trouxas e vai pro norte. Não existe, gente, no mundo, um homem tão feio que não consiga arrumar uma nova mulher. E não existe no mundo uma mulher tão feia que não consiga arrumar um novo homem. Não existe, cara. Alguém sempre é bonito para outro alguém. Sempre tem uma qualidade, sempre tem um adjetivo para um outro alguém. Agora, porra, começa a brigar dentro de casa. Vê que o negócio não vai, já parte pra porrada, já parte pra agressão, já parte pro tiro. Sabe? Porra, vamos parar com isso, gente. Vamos parar com isso. O cara que mata a mulher, se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Pra mim, você é um lixo. É um lixo, cara. O cara que mata a mulher com aquele, sabe, com aquela palavra, não é minha, não vai ser de mais ninguém. Eu não posso viver sem você. Você é um lixo. Um verme de esgoto de fossa tem mais valor do que você. Porra, é o caso do tal do Lindenberg. Você é um verme de esgoto, cara. Você é um lixo. Um lixo ambulante. Como é que não vai arrumar outra? Vai arrumar outra mulher sim. Ah, mas eu amo. Amo o cacete, rapaz. Se você amasse, você não tirava a vida da pessoa que você ama, porra. Que amor, que desgraça de amor que é essa? Para. Pensa, reflita. Você que está ouvindo agora FusãoFM.com, você que está ouvindo o Ricardo Alexandre, o programa Cadeia Sem Censura, olha para o lado, olha para a cara da tua mulher, não está vivendo bem, cara. Manda ela aí a puta que pariu e vai você também a puta que pariu, porra. Desculpa o palavrão, mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Não tá dando certo com a tua mulher? Manda ela e a puta que o pariu e vai você também a puta que o pariu. Vai viver a sua vida, cara. Diga, Pablo. Aqui tem o Felipe participando aqui. Ele tá falando o seguinte, ó. Essas novelas cada dia mais ficam mostrando mulheres traindo o marido. A mulher vê aquilo, deve achar que é normal. Vai lá, leva cascudo do marido depois de trair. E daí vai na delegacia, daí o marido fica louco da vida e vai lá e arrebenta a mulher. Justamente, por quê? Porque tem a tal da lei da Maria da Penha. Mas essa lei da Maria da Penha, ela não diz que a mulher não tem o direito de meter um galho no homem. Hã? Não diz. Tem aí essa novela favorita aí, ó. A tal da Dedina lá, rapaz. mulher do prefeito da cidade, deu pro Damião lá, o professor de capoeira. Mas regaçou, miserável, de tanto dar pro Damião. Aí o marido descobriu, perdoou. Falou, não, uma vez só também, também já não tava aguentando também, pra apagar o fogo de umas e outras. Vamos deixar barato, vamos deixar passar. Pois a biscate foi lá e deu de novo. Aí o prefeito falou, não, agora chega. Pegou pelos cabelos, levou na praça, deu-lhe os pontapés, deu-lhe umas porradas e largou por lá. Né? Então a mulher, ela assiste esse tipo de... Não é todas as mulheres também. Porque tem mulher, bicho, que eu vou te dizer uma coisa. É guerreira, é lutadora, é decente. Eu acho que 99,9% das mulheres do nosso Brasil prestam. Sabe? Mas tem umas cabeças fracas que vê um troço desse, fala, ah, mas não dá outra. A hora que o Paulão vir aqui em casa, Paulão é amigo do marido dela, a hora que o Paulão vier, eu soco com o Paulão. E aí dá cagada. Dá cagada, porque o homem, ele é filha da puta, cara. Perdão do palavrão. Né? É filha da puta, porque tem uma música lá que apareceu no Jô Soares. A mulher cantando, vá tomar na central, vá tomar na central, vá tomar na central, na central, na central. Então eu posso falar, filha da puta? Ah, não é palavrão também não. Ah, o que, que é isso? Sabe? Não é palavrão também não. E porra também não é palavrão. Porra é um líquido. Porra é um líquido, não é palavrão. E, então... Sabe? É coisa do capeta, cara. A mulherada de hoje em dia, sabe? Se atracaram na tal da lei da Maria da Penha. O homem, cara, não gosta de levar chifre, não. O cara que leva um chifre, ele mata. A menos que ele goste. Aí é diferente. Mas também não vamos partir para esse lado. Eu tô falando aqui o seguinte. Depois que veio a tal da lei da Maria da Penha, o que tem de mulher folgada nesse mundo... Não é brincadeira. Não é brincadeira. E você pode notar, não é eu que estou dizendo. Pode pegar a estatística aí, cara. O que tem morrido de mulher depois dessa lei pra cá, vá pro quinto dos infernos. Vá pro quinto dos infernos. Mas morre de qualidade de penca. Sumiu a caneta do Alborguete aqui de volta. Você jogou em mim? Tava aqui a caneta do Alborguete. Jogou a caneta em mim. Então pega a porra da caneta aí, papo. Sumir essa caneta, segunda-feira vai dar cagada aqui. Vai dar cagada aqui. Então, sabe? A lei da Maria da Penha. E eu não sei não se essa professora aqui não morreu por causa do marido, viu, velho? Por causa da lei da Maria da Penha, viu? Fazer o quê, né? São 4 horas, nossa, 4h50 já. Vamos falar do Homem-Aranha? Hã? A criançada que gosta do Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, aquele que se veste de azul e vermelho, com as listinhas pretas, que joga T. Que chega lá no jornal, como é que é o nome do jornal? Planeta Diário. Não é Planeta Diário. Planeta Diário é do Super-Homem, porra. Como é que é o nome do jornal do Homem-Aranha? Ô, Leonardo. Você que joga... O Leonardo joga videogame, ó. Não tem o que fazer da vida, fica jogando videogame. Fico o dia inteiro jogando videogame. Dia inteiro videogame. Dia inteiro. Tem do Homem-Aranha, tem do Super-Homem, tem de tudo. Qual que é o nome do jornal lá do Homem-Aranha? Triângulo da Bermuda é onde tá a tua irmã. Sabe? A irmã do garoto de programa já recebeu um monte de ligação, viu? No 9970, viu? Tem o telefone aí na internet pra quem quiser. Pega, ele tá aceitando compromissos até o dia 31 de dezembro. Dia 1º e dia 2, ele vai fazer um tratamento de pedra úmida. 9970-6352. Mínimo é 100zão pra dar um tapa naquela chulapa dele, viu? ué. Garoto de programa é duro, é o William. A irmã dele tá lá no Triângulo da Bermuda. Sabe como que é o apelido dele na noite? Tá levando Paquito. No meio da bermuda. É Paquito. Paquito. Paquito. Liga pro Paquito. Famoso Paquito. Se quer contratar um garoto de programa na sua cidade, atende São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, atende a Argentina, Uruguai, a Bolívia, pode ligar, tá bom? Paqueteiro. É Operadora 41 aqui, viu? Ninguém lembra qual que é o nome do jornal lá, velho? do Homem-Aranha? Tem lá o jornal do Homem-Aranha. Então, esse Homem-Aranha, que não é o Homem-Aranha da, desse jornal aí, da televisão, porque tem o Homem-Aranha lá. O Clark Kent, não é o Clark Kent? Como é que é o nome dele? É Clark Kent, né? Do Homem-Aranha? É. Não. Do Homem-Aranha. Esse tá confundindo o Super-Homem, cara. Ah, o Clark Kent é do Super-Homem. Nossa Senhora. Como é que é o nome do Steve Austin lá? Como é que é? Ninguém sabe o nome do jornal lá do Homem-Aranha aqui, ó. Pelo amor de Deus, não é possível que não tenha um infeliz nessa internet que não saiba o nome do jornal lá onde o Homem-Aranha trabalha. Da televisão lá. Calma aí, deixa eu ver aqui. Ah, e nem o nome do Homem-Aranha ninguém sabe, rapaz. David Banner? Que David Banner? David Banner é o Incrível Hulk. Ah, David Banner é outro. O cara tá mais perdido do que... Como é que é o nome do Homem-Aranha? Então, não é o Homem-Aranha da televisão. Ah, tá falando aqui Clarim Diário, mas... Clarim Diário. É isso aí. É esse aí o nome. Quem que falou aí? É o Alexandre. Parabéns, viu, Alexandre? Você também é chegadinho no Homem-Aranha, hein? É, Alexandre. Nossa senhora, chegado no Homem-Aranha. O nome, né, cara? Clarim nome... Diário. Nome meio... O Homem-Aranha do cinema trabalha lá no Clarim Diário. Tira fotografia lá pro homem do bigode. Cada fotografia uma pior que a outra, mas tira. Então, o filme besta esse do Homem-Aranha, né, bicho? Deus que me perdoe. O último foi pra acabar com a Bahia. Não, o primeiro foi bom. O primeiro foi bom. Depois foi passando o segundo, começou a mais ou menos. O terceiro é um lixo. O terceiro foi pra acabar com a Bahia. Foi pra fuder com a Bahia. É, então, o Homem-Aranha, gente, que não é o Homem-Aranha da televisão, assaltou a casa do prefeito de São João do Ivaí. Eu vou contar a história para vocês. Presta atenção. Um assalto terminou mal para o Homem-Aranha na manhã desta quinta-feira, na cidade de São João do Ivaí, cidade a cerca de 100 quilômetros de Maringá, no noroeste do estado do Paraná. Segundo a polícia, Nestor Benjamin, filho de 44 anos, foi autuado em flagrante por assaltar o apartamento do prefeito de São João do Ivaí, Clóvis Bernini Júnior, do PMDB. De acordo com o delegado da Polícia Civil, o Dr. Jorge Barbosa, o assaltante é conhecido como Homem-Aranha, por escalar prédios, por roubar os apartamentos. Na manhã de hoje, quinta-feira, ele entrou na residência do prefeito, que fica no primeiro andar de um condomínio no centro da cidade. Oh, no terceiro andar, o idiota, não é no primeiro andar. No terceiro andar. Depois eu falo. Que fica no terceiro andar de um prédio, de um condomínio, no centro da cidade. Ele entrou lá, eram 5 horas e 40 minutos, mais ou menos, 20 para as 6 da manhã de hoje. Que o espertalhão, o Nestor Benjamin Filho, de 44 anos... o assaltante conhecido como Homem-Aranha fez. Ele comeu, ligou a televisão, escovou os dentes no banheiro do prefeito e tomou tudo que tinha direito de uísque. Uísque alemão, uísque francês, uísque italiano, uísque burguês, uísque yenyenês, uísque brasileirês, de tudo quanto é jeito. Carcou o uísque na veia. Mandou ver. Aí olhou pra parede e falou: bom, aquele relógio ali é de ouro, bicho. Eu vou levar aquele relógio. Também na casa do prefeito, imagina, né? Pegou o relógio da parede e resolveu sair do apartamento. Cozido, mamado, manguaçado, pior do que eu, final de semana. Apenas os filhos do prefeito estavam no apartamento. Os jovens se esconderam em um quarto e chamaram a polícia. Segundo a polícia, após assaltar o apartamento do prefeito, o Benjamin Filho, o Homem-Aranha, continuou escalando o prédio para entrar nos apartamentos superiores. Foi quando acabou caindo da parede que dava acesso ao quarto andar. Ele bateu a cabeça e foi encaminhado em estado grave para o hospital e maternidade de Vaiporã, onde está internado sob escolta policial na UTI daquela casa hospitalar. De acordo com o delegado, mais um indivíduo ainda não identificado ajudou no assalto ao apartamento do prefeito. A polícia ainda está à busca desse suspeito. O Homem-Aranha já tem passagem pela polícia por roubos similares a apartamentos. De acordo com o delegado, ele é usuário de entorpecentes e há suspeitas também de que ele esteja envolvido com o tráfico de drogas. Agora, nem que não tenha, né, Vi? Vão meter tudo que tiver direito no dele. Mas o fato é que o Homem-Aranha ele subiu no apartamento do prefeito, cara. E quando viu a coleção de uísque do prefeito, ele falou: ah, não, eu vou tomar esses uísque aqui. Ladrão que rouba de ladrão, tem sede de perdão. Isso foi o que ele falou na delegacia. Não é eu que estou falando. Ele falou na delegacia. Falou: ladrão que rouba de ladrão, tem sede de perdão, vou tomar esses uísque aqui, velho. Vou roubar o uísque do prefeito. E abriu uma garrafa, deu um golinho, abriu outra, deu outro golinho, abriu outra. Tinha umas 50 garrafas de uísque, mais ou menos. Tomou um golinho de cada. Aí ele voltou pra trás experimentando. Da 50ª pra trás. E foi, até chegar na primeira. Chegou na primeira e falou: não, eu não provei bem, eu vou de volta até a 50. E foi tomando. Mas é que ele não pensou? Ele não pensou que se ele bebesse tanto, ele não ia conseguir mais escalar os prédios? Não, mas aí ele foi na vontade de botar no do prefeito. Falou: ah, não foi comprado as minhas custas, então eu também vou. Ah, no senhor também agora. E começou a beber o litro de uísque do prefeito. Quando ele saiu do apartamento com o relógio de ouro debaixo do braço, pra escalar pro quarto andar, ele caiu do bonde. Deu uma tontura, ele falou: opa, o Scott fez efeito, bicho. Danou-se tudo, e ó, pimba, de cabeça no chão. Foi levado à delegacia, ou melhor, foi levado à casa hospitalar, está internado, já foi autuado em flagrante, e agora, quando sair de lá, permanece preso. Que barbaridade, viu, rapaz? É só aqui no Paraná que você vê essas coisas. O cara pulou involuntariamente do terceiro andar do prédio do prefeito de São João do Ivaí. O prefeito Clóvis Bernini Júnior, do PMDB. Que barbaridade, viu? Acabou o programa? Acabou. 5 horas da tarde? Acabou o programa, então, Ricardo. Vamos embora, prometendo que nós vamos voltar aí na segunda-feira, a partir das 4 horas da tarde, aqui na FusãoFM.com, a sua rádio notícia na internet. Posso só falar Luiz uma coisa? Luiz Carlos Alborguete e também o Ricardo Alexandre, tá bom? Posso falar uma coisa? Fala, filho. Convidar a galera que tá ouvindo aí o programa pra ir agora lá pra Estação Pop, que eu vou fazer o programa a partir de agora de lá. Ah, sim, agora tem Estação Pop, né? A Estação Pop. Não, não, não vai pra Estação Pop, não. Não, vai lá, estaçãopop.com.br. Pode continuar aqui na Fusão FM. Você não falou que não quer mais, que continue semana que vem. A partir de segunda-feira, tonto. Mas a parte já pode começar quinta a acostumar. Quinta e sexta já dá audiência, tá bom? Então, a partir de agora, nós precisamos da sua audiência, porque até sexta-feira também. Não, vou fazer um programa bem legal hoje lá, então. Vamos falar sério aqui, ó. É sério? Estação Pop é séria. Segunda-feira, o Alborguete vai conversar com o Leonardo, com o Pablo, e a rádio vai ficar fora do ar. Contenção de despesas. Não, é sério mesmo, gente. Contenção de despesas. Tá feio o negócio. Tá feio o negócio. Sabe, isso aqui tem um custo que vocês não imaginam. Você vai ficar fora do ar, diz que vão pegar da grana do Ricardo Milão pra dar pra gente deixar a rádio fora do ar. Eu também concordo, segunda-feira já vamos conversar já. Vem R$1.000 do Ricardo. Viu? Então o Alborguete vai conversar com o Leonardo, com o Pablo. E pra agilizar, porque veja bem, o custo que esses meninos têm pra manter a rádio aqui é muito grande. É água, é luz, é os computadores, sempre está estragando uma peça ou outra. E cada peça de computador hoje, cara, o mínimo que você vai gastar aí é milão. É 800, é 600, é 500 reais. Tem o tratamento do Pablo também, que não pode parar, né? Que nós só dependemos toma remédio de uma peça aqui, Leonardo. Qual que é o nome da peça? Sério? Vamos falar sério. O que deu pipoco esses dias foi um HD. Não, mas aquela peça que você falou que é a mais importante ali dentro. Ali. A mais importante é a placa-mãe no computador, pois o processador. Uma peça dessa, rapaz, é o computador inteiro. Estragou, é um abraço, né? Então tem o seu custo, o seu gasto. Então nós dependemos do que para manter a rádio no ar? De propaganda, de merchan, de empresas que queiram anunciar. Enquanto não aparecer, o que acontece? A rádio não tem como manter ela no ar, né? Não adianta nós pagarmos aqui um programa pro Leonardo e esse programa ter que manter a rádio inteira no ar. Não dá. Pro Leonardo é gasto, pro Pablo é gasto. Não é pro Ricardo Alexandre, não é pro Alborguete. Mas é pra rádio em si o gasto, né? Então vai ser conversado a partir de segunda-feira, pode ser que a rádio não esteja no ar. Pode ser. Ninguém está dizendo que vai sair por completo. Pode ser. Se isso acontecer, vocês sabem que é devido a essa contenção de gasto. Não querem que isso aconteça? Manda propaganda para nós. Já manda o testemunhal, que é o texto que vai ser falado, e o cheque junto, cara. De preferência em dinheiro. Porque o cheque o cara pode morrer duas horas depois, ó. Sentamos na boneca. Se a coisa não melhorar, o programa sai do ar também. Não, tô falando sério. Às vezes o Alborguete faz a coisa aí. Você tá bem pastor evangélico, hein? Não, às vezes o Alborguete faz, cara, esse tipo de assunto aqui, e a galera ali no computador fica tirando onda. Pensando que é brincadeira. Mas é verdade, cara. Sabe, nenhuma emissora de rádio, nenhuma emissora de televisão ou nenhuma editoria de jornal se mantém em pé no mundo se não tiver merchandising, se não tiver a propaganda, se não tiver o comercial. Então é isso que nós estamos dizendo para você. Ninguém tá, sabe, ninguém tá aqui chorando a pitanga, ninguém tá passando fome. Mas manter um programa de rádio sem comercial é complicado. É muito complicado. E nós contamos com a ajuda de vocês. Tá bom? Ajudem a gente a vender, ajudem a gente a trazer uma grana pro rádio. E aí nós vamos continuar com todo o vapor aí, tá bom? E segunda-feira nós estamos de volta. 16h, Luiz Carlos Alborguete, Ricardo Alexandre e toda a nossa equipe com o programa Cadeia Sem Censura aqui na Fusão FM.com. Um abraço a todos vocês, obrigado pela audiência e continue ligando lá pro celular do menino. Ele tá precisando de dinheiro no final do ano, aceita compromissos até no estado de São Paulo e Minas Gerais fazendo o seu programete, tá bom? William, mais conhecido como Paquito, na noite brasileira. Abraço e até lá, se Deus quiser. Você nunca mais... Você ouviu Cadeia Sem Censura, Rádio Notícia. Você está ouvindo FusãoFM.com.